Mas sem dúvida nenhuma que os custos inerentes ao preparativo destas marchas também tira de cada instituição uma verba com alguma expressão. E entendemos que esta bilheteira solidária seria tal semelhança do ano passado para cada uma das pessoas, porque isto devia ser um espetáculo pago, não é, é gratuito, sempre foi, mas as pessoas que entretanto quiserem se associar a cada uma das instituições ou quiser dar um contributo, pode o fazer num gesto de reconhecimento da qualidade e do trabalho, essencialmente do trabalho e do empenho que as nossas marchas têm ao longo do ano. Isto representa muito esforço, muito empenho, portanto as pessoas que quiserem entrar podem de alguma forma dar um pequeno contributo. Não há um valor estabelecido, pode ser desde 1 euro até 500 euros, estariam certamente muito gratos. Este valor é completamente no sentido de poder ajudar a custear aquilo que é o custo financeiro que diz parte a esta logística da preparação. Este valor recolhido no final da noite é dividido, obviamente, por todas as marchas.